Beleza. Bom, lance é o seguinte, caso seguinte. Primeira Guerra Mundial, ano de 1916. Vocês fazem parte da tripulação de um navio mercante da Marinha Inglesa, tá? Na verdade, não é bem um navio mercante. Ele é um navio mercante, só que ele tá meio que disfarçado, porque ele tá transportando munições, armamentos e suprimentos para o fronte de batalha dos aliados. Então vocês estão meio que numa missão secreta aí com esse navio, transportando suprimentos pro fronte de batalha, tá? Dentro Dentro desse desse navio. navio existe uma equipe de pessoas a mais diversificada possível para essa época, certo? Existem tanto os marujos como soldados. Como inclusive uma equipe de pesquisa científica da Academia Real de Londres, sei lá. E inclusive agentes secretos que estão a mando da rainha aí, né, cumprindo alguma missão, qualquer missão que seja, tá? E aí vocês estão livres para definir os personagens de vocês nesses parâmetros, Parâmetros, até né? pirar um pouquinho mais se vocês quiserem, tá? Eu vou pedir para vocês descreverem assim, em linhas gerais, quais são os personagens de vocês, para vocês poderem se situar, e eu já vou descrever a situação inicial. Vamos lá, quem começa? Eita, peraí que eu nem pensei nisso aí ainda. Coisa simples, Lucas, coisa simples, não precisa ser nada elaborado. Tá, mas é para descrever o personagem? É, só Isso. descrever. Dá uma descrição basiquinha da aparência, do como que esse personagem é, como que ele se porta. Com base nas complicações e vantagens que tem na sua ficha, né? Nas perícias ali. E dizer quem que é o personagem. Começa você, vai, que você já definiu quem que é seu personagem, você já me É, pediu. eu sou Jana, sou capitã de navio. Capitã de navio. Demorei muito para conseguir essa posição. Então, eu sou uma pessoa de idade avançada. E eu gosto que as pessoas me respeitem. Eu sou a Josefine. Eu sempre fui fascinada por barcos, essas coisas assim. Via pessoas da minha família trabalhando, né, nesses meios assim, e eu sempre quis, mas como eu sou muito azarada, né, nunca pude, nunca pude participar de nada, até que, sobre o azar de uma guerra, eu consegui participar, meio clandestinamente, me fingindo de moço, para entrar aí na tripulação e trabalhar. Enfim. Então você tá tipo Joana Dark de clandestinona. Tá tipo Joana Dark aí no navio, então. Só que por azar as pessoas não gostam muito de mim, porque, né, eu não tenho um desempenho físico muito bom. Aí mais ou menos não gosta de mim, mas e eu fico nessa bem quieto, tipo, tento falar pouco para não perceber que na verdade eu sou uma moça, mas ter uma capitã no grupo me inspira. Que top. Então vamos lá, eu sou um marinheiro, né? O nome do meu personagem é Joseph. Sou um marinheiro. Tipo assim, ele tem a aparência do meu mano, de minha, é aquela tipo, ele é barbado, meio descuidado, tem aquela aparência meio que é tipo, aquele cara desagradável, pessoa que não gosta também de ficar perto, as coisas, e ele tipo, anda sempre meio um pouco com aparência meio de ser um alcoólatra. Que top. Gosta de ficar sempre bebendo alguma coisinha. Então você vê ele Então sempre com um é. cantilzinho assim de negócio, assim, com as garrafinhas metálicas, tipo, bebendo alguma coisinha assim. Que legal. Então é Diana, Josefina e Joseph. Isso. Não, não, porque assim, o meu nome era Josefine, eu criei meu personagem primeiro que ele. E aí eu ia colocar Joseph, mas ele já colocou Joseph, então o meu vai ser José. Vai ser Josefine também. Josefine, pronto. Ah, tá, né? Mudar pro nome masculino para ela, porque ela não pode parecer mulher. Não podem descobrir que ela é mulher. Só tem medo de jogarem ela ao mar. Ok, José, Joseph e Diana. Que da hora. Meu Deus. Roubou meu nome. Ah, filho, foi no susto aqui, velho. Nem tinha um, mano. Usurpei no susto aqui. Bom, vocês estão nesse navio, então, navegando... Na verdade, a rota que vocês estão fazendo é a seguinte. Vocês estão saindo da Grã-Bretanha, certo? E vocês não estão atravessando ali o Canal da Mancha para ir direto para a França, tá? O destino desse navio, ele vai dar uma volta um pouco mais longa para chegar no sul da França ali e auxiliar nos esforços de guerra. Então esse navio, ele sai da Grã-Bretanha, contorna ali a costa portuguesa, tá? Para atravessar o Estreito de Gibraltar e entrar no Mar Mediterrâneo, certo? E vocês até então estão fazendo uma viagem tranquila, né? Quando sai ali pelo nordeste da Inglaterra, noroeste da Inglaterra, tá? Estão fazendo uma viagem tranquila, vocês estão vendo já meio bem ao longe ali a costa portuguesa, tá? O navio, ele se afasta, assim, da costa o suficiente para não chamar atenção, porque vocês estão meio que numa missão secreta. Mas vocês conseguem ver, assim, muito, muito longe, assim. De vez em quando tem uma elevação montanhosa ali, vocês conseguem ver um pedacinho da costa portuguesa, tá? A capitã de vocês, a capitã Diana, já sabe, já tá lendo as cartas náuticas, certo? E distribuindo ordens para vocês ficarem preparados. Porque vocês já estão chegando próximos do Estreito de Gibraltar. E é onde vai ser nesse ponto que o navio, ele vai dar uma guinada 90 graus para o leste. E virar para entrar no Mar Mediterrâneo com tudo. E aí vai ser uma operação rápida, uma operação veloz. Certo? Por quê? Porque vocês sabem que a Alemanha, principalmente, ela está fazendo uso, está lançando mão... Da nova tecnologia que foi desenvolvida há pouquíssimo tempo, que são os submarinos. Então tem diversos submarinos à espreita, esperando por navios dos aliados que possam estar carregando munição e armamento para abatê-los furtivamente debaixo d'água. Tá? E quando vocês estão chegando exatamente nesse ponto para virar na direção leste e pro Estreito de Gibraltar. E a capitã está envolta ali com as cartas náuticas e observando tudo ao redor. É exatamente nesse momento que um dos marinheiros, pode ser um de vocês dois quiserem, tá, o José ou o Joseph, avista algo se movendo na água. Vocês querem deixar para NPC ou vocês querem ver? Hã? Não, o Joseph tem a perícia observar ou notar? Perceber. Acho que é livre isso aí, velho. É? Então, eu acho que é, mano. Não, vocês podem escolher se quiserem. Ou se quiser ir por quem é mais apto pra estar lá no cesto da Gávea, né? Na famosa casa do caralho pra estar olhando. Se não quiserem, joga pro NPC também. Beleza. Então, José, você está lá na proa do navio, tá? Olhando com seu binóculo e buscando, né, por possíveis ameaças, possíveis perigos, né? O José está pronto para gritar iceberg, né, para não afundar como aconteceu com o Titanic 5 anos atrás, na verdade, né? E... Vai lá. E aí... Quando você tira o binóculo assim do seu rosto, José, é aí que você vê a desgraça se anunciando. Na forma de quatro rastros em linha reta, formando ali quatro rastros na água, vindo numa velocidade estonteante na direção do navio. Vindo em rota de colisão certeira. O que você faz? Que má sorte. Que má sorte. Saio correndo pra gritando: emboscada, emboscada! Ok, sai gritando: emboscada, emboscada, emboscada. Joseph, o que você tá fazendo nesse momento em que o José grita emboscada pra você? Acho que eu estaria, deixa eu ver onde que eu estaria. Onde? A proa seria pro, na frente ou frente? Front, proa é frente. Popa é a traseira. Tá, então eu estaria no front, na polpa do navio. Ok, tá na polpa do navio, beleza. Aí você vê o José lá na frente gritando desesperado: emboscada, emboscada, emboscada, emboscada. Tá, mas vai ver o que tá acontecendo, né? Quando você vai pra olhar o que tá acontecendo, você vê apenas três rastros assim em linha reta na água, como se fossem golfinhos nadando na direção do navio, só que muito mais rápido, em linha reta perfeita. Você vê três ali. E você já sente o primeiro impacto do primeiro torpedo atingindo o navio. Fudeu! Não teve nem tempo de fazer nada, na verdade. É, já começa bem. Já começa bem. O que que vocês vão fazer? Quando dá aquele primeiro impacto, chacoalha tudo, certo? Tem o que fazer? Tem, com certeza tem. Né? Pegar uma boia é uma boa opção, inclusive. Pegar o quê? Uma boia é uma boa sugestão. Fato, né, filho? Eu vou tentar descer nas partes mais baixas para ver se tá entrando água, se eu posso ajudar a retirar água, sei lá. Certo. Você vai descendo, você já vê aquele alvoroço, aquela algazarra, e o navio já começa a inclinar de lado. E aí quando você se debruça assim na murada, no tombadilho, você olha assim, você já vê um rombo enorme na lateral, tá? E uma grande quantidade de água entrando no casco do navio. E aí vem o segundo impacto. Quando vem o segundo impacto, vocês que estão observando ali, vocês são quase jogados pra fora do navio. Vocês vão jogar pra mim um teste de agilidade. Não. É agilidade mesmo. Testezinho de agilidade. Dificuldade básica. Se alguém falhar, já cai na água, já. Misericórdia. Ok, todo mundo teve sucesso. Pera aí, rapidão, Jeff, que eu já jogo já o dado. Agility puro? Isso, agility puro. Ok, Josefine tirou com incremento ainda. O Joseph não. Tá. Isso é uma falha, tá? Cada um de vocês começa com 3 benes. Existem benes aqui? Deixa eu dar uma olhadinha só, rapidinho aqui. É sempre 6, né, que tem que tirar, né, pra passar no... 4. 4 é a dificuldade básica. Eu vou entregar aqui duas cartas. Todos os jogadores. E aí entregar mais uma carta pro Lucas e uma carta que vem pra mim. Essas cartas que eu entreguei pra vocês são os benes. Tá? O que são os benes? São as benesses, os benefícios, tá? Toda vez que vocês falham num teste, tá? Vocês podem, por exemplo, gastar um bene pra rerolar o teste e tentar melhorá-lo. Então aí você já tá despencando do navio, o Joseph. Se você quiser gastar um bene pra já tentar se salvar, você pode. Se não, encara seu destino. Vou gastar. Vai gastar? Tem certeza? Vou. Ah, então deixa, vai não. Mas que dúvida, que indecisão. Ah, vou gastar, foda-se. Então gasta. Ok, beleza. Então, gasta seu bene, refaça seu teste. Pera aí, rapidão. Só deixa eu fechar essa janela. Deixa eu abrir a tela. Vamos lá, né? Ajude nós agora. pô. Tem nada de ajuda de nós, não. Falando da Din, né? Não deu dessa vez de novo. Não deu? Puta que... Você pode refazer o gasto dos bens se você quiser. Não tem limitação. Não vou gastar de novo, não. Não? Beleza. Não. Tá. Josefine. Você vê lá no fundo do navio, lá na popa, tá? Na hora que sente aquele segundo impacto, você vê alguém sendo arremessado na água. É o seu companheiro, o Joseph. Ah, se alguém quiser tirar a carta aqui, eu não tô conseguindo tirar ela. Eu tiro, é só clicar e apagar lá. Delete. Pronto, foi. Eu vou ver se tem algum tipo de boy, assim. Tem grita sim. Homem ao mar, velho. Tem sim, tem boy assim, tem boy salva-vidas. Indo pro bote? Tem gente já tentando catar bote salva-vidas, gente correndo pra lá e pra casa desesperado, gente tocando violino. Eu não vou pra afundar, filho, tem que acreditar que horror, qualquer jeito. Eu vou na mesma vibe, eu vou tentar procurar bote, colete. Ok. Tá, Joseph, quer dizer. Já rola um teste de nadar aí, de natação. Cadê nadar? Seria atletismo? Não. Ou sim. Nadar não tem aqui. Tem atletismo, conhecimento geral, fé, lutar, jogar, intimidar, consertar, atirar não e sobrevivência. Deixa eu ver se não está habilitada. Por um acaso, ela não está habilitada. Realmente não tem a perícia natação. Então, no caso, é a perícia atletismo mesmo. Já tá com a regra do Savage Worlds edição aventura, pelo jeito. Então joga atletismo. Boa. Boa, dois sucessos aí, joia. Sucesso nos dois dados, quer dizer. Bom, só pra lembrar vocês, toda vez que vocês jogam um teste, vai jogar o dado da perícia, do atributo sendo testado, e um D6, que é o dado selvagem. Qualquer um desses dois dados que tirar um valor igual ou superior a 4, é sucesso. Se vocês conseguirem tirar 4 pontos acima... Não. É 5 pontos acima da dificuldade, vocês conseguem benefícios extras, tá? Beleza. Joseph, você cai na água lá e continua nadando, né? Consegue nadar e começa a se afastar assim do navio. E aí você vê o terceiro impacto, um terceiro torpedo atingindo em cheio o meio do casco do navio, tá? Abre uma rachadura no navio de fora a fora. O navio ele começa a se dobrar assim ao meio e vai afundando rapidamente. Lá em cima, José, o que você tá fazendo? Gritando assim. Eu encontrei uma boia, um bote. É isso que eu quero saber. Boia você encontra, dá pra você vestir uma boia. E bote também você encontra. O bote eu não encontro? Você encontra bote também. Aí você vai ter que rolar um teste pra mim. Ai, droga. Deixa eu ver. Teste de agilidade. Pra ver se você consegue soltar esse bote antes do quarto impacto. Meu Deus. Mas só eu tô fazendo isso? Não, tem mais gente com você. Tem mais gente com você. Só que eles são NPC, né? Como tem mais gente com você... Peraí que eu vou dar um bônus aqui pra você. Obrigado. Só porque eu sou o bônus vai vir a calhar, hein? Porque tinha falhado, hein? Olha, isso é verdade, hein? Deixa eu ver como é que é a regra de ajudar mesmo. Que eu não me lembro. Ações múltiplas. Não é ações múltiplas, não. Bom, vamos lá, vamos pelo simples, tá? Você tem mais dois no teste, então, pela ajuda que tá recebendo dos outros marujos que estão ali. Ok, no D10 você tirou 3, com 2, então são 5. E aí você consegue, então, soltar o bot, tá? O bot ele despenca na água, tá? tá? E alguns dos marinheiros já começam a pular pra dentro do bote e já fazendo sinal pra você. Venha, José, vamos, vamos! O navio vai afundar! Eu pulo! Pulou? Beleza. Todo mundo que tá na água, teste de atletismo pra chegar no bote salva-vidas. Ai, gente, que bosta. Eu faço meu teste. Se eu falar, falhar, a culpa é do José, hein? Eu tô avisando. José passou. Eu passei também, graças a Deus. Nos dois. Boa. Vai lá, José. Joga atletismo. Pera aí. Ué? Não foi, agora foi. Ai, louco! Snake Eyes. Aí acho que ela pulou e caiu no míssil, hein? Snake Eyes. Ela caiu em cima do míssil, olha que ela pulou. Na metade, assim, da cima da madeira, assim. Já vai pra água desacordado. Até com boia, pelo menos. É isso aí mesmo. Uma desgraça te acontece, José. O que acontece é o seguinte. Quando você pula na água, vem o quarto impacto, o quarto torpedo. Isso te joga em direção ao barco, ao bote salva-vidas, de cabeça. E aí você desmaia e começa a afundar por aquela escuridão gélida do navio. Ah, é? Tá de boia. Tá de boia. Não afunda por conta da boia. Então tá, a água tá ficando vermelha de sangue. Pronto. Né? Bom, Joseph. Você afundou meu navio? Sim. Vai aí, capitã. Primeira capitã mulher da Marinha Britânica e já afundou o navio. Mas por quê? Vai queimar o filme da galera. O que aconteceu? Torpedos. Torpedos. Submarino. Quem viu o submarino? A gente invadiu o território inimigo. Submarino, ele é submerso. Ele estava submerso. Aí ele disparou 4 torpedos. O quarto torpedo explodiu agora. E aí, Capitã Diana, você vê o seu navio afundando de forma irreversível. O que você faz? Nossa, tô putaça da vida, né? Ele aperta alguma coisa pra gente possa ir? Como é que é? Tem bote salva-vida? Né? Tem bote salva-vidas. Os marujos já estão jogando bote salva-vidas no... Bote salva-vidas! Abandonaram o navio! Nossa, que vergonha. Perde 4 de honra. Que vergonha! O capitão afunda contra o seu navio. Ah, você não é uma pirata honrada, filho? Afunda então, eu não tá sou legal. Pirata! Tá loucão! Eu sou da Marinha Britânica! Agora vai ter que virar pirata, porque você vai ser expulso da Marinha Britânica. Não, nada. Bom, joga o teste de atletismo então, porque você sai correndo, vê o navio afundando. Os torpedos rasgam o navio ao meio, ele começa a se envergar no meio e afunda rapidamente. Joga o teste de atletismo pra ver se você consegue nadar e... Nossa, eu preciso de um bote, eu preciso de uma boia, tem aquelas redondinho? Tem boia redondinha. Peguei um redondinho. Ok. Nossa, que lixo. Você pode, se você quiser, gastar Bene pra rerolar qualquer teste. Precisa ter perícia pra gastar Bene? Não, mas tipo, é tudo meus dados com menos 2. Ah, ok, beleza. Então, beleza. Você sai correndo, então pula. E você pula no exato momento em que o quarto torpedo explode, tá? Chacoalha o navio, te joga com tudo contra a murada do navio, e aí você cai na água extremamente atordoada. Eu não consegui apoiar ali. Tá? Você sente um arpão pegando você e puxando você pela roupa, trazendo você pro navio. Ótimo. Os marujos, eles olham, eles cochicham alguma coisa. Problema? Não, capitão, não. Tá tudo bem, capitão? Tudo bem, senhora? Tudo bem. Vocês estão bem? Tem alguém ferido? Ah, um pouco. Não é muito sério. Não é muito sério. Bom, resumo da ópera. O José... José começa... Fica inconsciente, boiando ali. Quase começando a se afogar. E aí um arpão vem, cata ele assim pelo cu da carça também. Resgata ele, igual resgatou a capitã. E aí põe o José de volta no navio. Ô, Ju, você tirou 2-1, né? Snake Eyes, é uma desgraça que acontece com você. No que você... No que você é trazida a bordo do navio, aí você começa a recobrar sua consciência pouco a pouco, né? Você escuta os marujos, né? Você tá no meio desses marujos, Joseph, inclusive. E aí você escuta os marujos. Mas o que é isso? É mulher, é mulher, é mulher! Ah. Ixi, Maria. Eu já olho assim pra ver se é comigo. Você olha assim. E aí são dois bots que eles são colocados um ao lado do outro. Eles são amarrados um no outro pra melhorar a navegação, tá? E aí esses dois bots são unidos, aí você levanta a cabeça, você olha, você vê o José tá caído ali, recobrando pouco a pouco a consciência, a roupa dele rasgada pelo arpão, e você vê que o José tem peitos. Imaginava já. É. capitão, o que, que a gente faz? José é mulher. Ora, um pênis vai fazer falta pra ela agora. Remem, homens! Sim, capitã! Eles começam a remar. Pra que direção, capitã? Eu lembro, vou dar uma lembrada, tipo assim, no mapa, pra onde que tinha uma terra pra gente ir mais próximo. Leste. Pra leste! Sim, capitã! Eles começam a remar pra leste. Tá ótimo, vamos ok. Ir. José recupera a consciência. Tudo vai voltando ao normal. Não recupera. Eu fiz que eu estou inconsciente. Ok, beleza. Tá. Vocês começam a remar pra leste, então. O navio. E aí vocês... O barco, né? Os dois botes salva-vidas. E aí vocês assistem com tristeza ao final do naufrágio do seu querido, do seu amado navio, Capitã Diana. Ele vai afundando morosamente ali nas águas gélidas. Águas gélidas não, são águas quentinhas. Oi! Né? Tá no micro-ondas! E o que vocês fazem? Só remam pra leste? Eu tomo cuidado pra ver se o submarino vai afundar nós agora, né? Ah, ok. Porque afundou o meu navio, pode afundar o bote nos... Meu bote também, né? Sim, pode afundar seu bote também. Certo. Então vocês vão jogar pra mim um teste de... Pera aí. Não acendi. Acende ela pra nós. Obrigado. Jeff, enquanto isso, eu vou chegar na cabeça. Perceber. Pode ser um teste de perceber. Pode falar. Perceber seria o que aqui? Tem notar? Conhecimento geral? Não, perceber mesmo. Se você não tem, joga o sem perícia, que tá aí no topo da lista de perícias. É que não tem o perceber aqui, Jeff. Claro que o desmaiado não vai jogar. É claro que o desmaiado não vai jogar. Eu não tenho perceber, então você não pôs dado na perícia. Então você não tem, entendeu? Ah tá, perícia. Senão ela estaria tá aparecendo. Então você rola como sem perícia ali. Caralho, eu vou querer rerolar isso aqui. Gasta BN e rerola então. Tá aqui, ó. Tá, eu não percebi nada. Tô preocupado em o que a gente vai fazer pra poder sair daqui e arrumar um resgate. Ok. Que é isso que eu vou chegar pra capitã e vou falar. Então, tipo, eu tô tentando ver se tem alguma coisa, sinalizador, alguma coisa que a gente possa fazer pra poder ser resgatados e também, né, tentar recuperar o suprimento que a gente perdeu, né, porque pode custar caro isso. Ninguém percebeu nada? Não. Caramba, ninguém percebe nada. Beleza. Vocês só percebem quando é tarde demais. Mas é tudo despercebido, Fê, aqui. Vocês estão navegando rumo ao leste e remando ali vigorosamente. E aí subitamente vocês começam a ver um borbulhamento de água exatamente abaixo de vocês. O que vocês fazem? O que eu teria que fazer numa situação dessa? Ah, eu pego. Dá pra saber o que é? Tipo assim, sim, mano, sim. Os caras, tipo, vão atirar na gente. Um borbulhamento muito grande de água, da extensão quase que do tamanho do navio de vocês. O submarino tá emergindo. Fica evidente que o submarino está emergindo. Os marujos. Capitão, o que a gente faz? O que a gente faz, capitão? Eu não sei como é que funciona uma situação dessa. Eu tenho que remar pro lado? Se o submarino ele emergir onde vocês estão, ele vai rasgar o botezinho de vocês no meio, né? No mínimo vai virar o bote, né? Se vocês derem muita sorte, o bote fica equilibrado em cima do submarino. Bom, vamos mudar a direção pra bomborda aí. Só assim, o submarino está emergindo! Vira a bomborda! Ok. Os marujos... Pode falar. Não, aí o Joseph pensa alto, mas ao mesmo tempo baixo. Só que ele emite o som. Acho que era por isso que não podia mulheres na marinha. E ele disfarça. Olha que filho da mãe. E ele dá aquele golinho, tipo, pega a garrafinha dele. José, você tá vendo isso? Tá fingindo que tá desmaiado, né? Ou melhor, Josefina? Não, depois da borbulhada e tudo mais, eu vou levantando, vou vendo o que tá acontecendo, vou tentando me cobrir. Ok. Levanta com os peitos de fora. O que tá acontecendo? Tá acontecendo? Submarino? Tá apagando peitinho. Tá apagando peitinho. Aí você se cobre. Um dos marujos já oferece um casaco pra você poder se cobrir, uma roupa nova. E aí você vê aquele borbulhamento. Parece que o próprio Kraken, um Leviatã, vai sair das profundezas do mar e levar vocês, sepultar vocês junto com o resto da tripulação. A capitã grita ordens: remar pra bomborda, bomborda, bomborda. Aí todo mundo começa remando pra bomborda, até que vocês conseguem sair assim o suficiente com o bote salva-vida de vocês, e aí vocês começam a ver assim, emergindo assim do fundo do mar, o contorno daquele submarino. O que vocês fazem? Mais rápido, vamos sair da linha de tiro deles! Joga conhecimento batalha, quem tiver. Acho que só tá nisso. Tem. Opa, o capitão tem. O capitão passou já. Tá, você sabe o seguinte. Depois de uma situação dessa, tá? Os submarinos eles sobem à superfície, porque eles não podem permanecer muito tempo submersos. Uhum. Eles voltam à superfície pra renovar o estoque de oxigênio deles. Também por uma questão de que eles dispararam torpedos, isso gera um superaquecimento nos motores, tudo, né? Então, eles sobem para deixar ele boiando como se fosse um navio mesmo, só. Então, eles vão gastar um tempo ali. E é o momento em que eles estão numa vitória ali, então eles vão dar uma relaxada, vão sair ali para fumar, né? Para dar uma descansada e comemorar a vitória, beber um pouco, né? Nesse momento aí. É um momento em que eles vão ficar totalmente vulneráveis. Tem arma pra invadir. Vocês têm arpões. Tem arpão? É, vocês têm arpão. Ó, tá. Bom, foi muito engraçado. Porque o personagem do Lucas, ele caiu do navio na hora que explodiu o segundo torpedo. Né? E aí não deu tempo dele fazer nada. A Ju, quando viu o que tava acontecendo, vestiu uma boiazinha também, soltou um bote salva-vidas e já pulou pra água. Né? E a capitã abandonou o navio, né? Quer fazer, né? A capitã abandonou o navio também. Então, assim, não deu tempo de vocês pegarem equipamentos. Tá? Não deu tempo de vocês pegarem armas. Mas eu vou deixar vocês fazerem um teste, assim, pelos outros marujos pra ver se pegaram e o que pegaram de equipamento aí pra vocês. Qual teste faz? Esse é um teste de sorte, mas a gente não tem perícia de sorte aqui. A gente gasta um bem. Talvez tá sem perícias que nem compensa fazer, né? Ah, compensa, mano. Não, você já tem. Tem que ir atrás da humilhação. Ó, vocês vão poder. Cada um de vocês vai poder jogar um teste de astúcia. Dois testes de astúcia. Tá? Isso vai definir se os marujos conseguiram pegar coisa pra vocês. Ou seja, então vocês têm dois marujos pra cada um de vocês aí. Vamos jogar dois testes de astúcia. Cada sucesso. Hã? Incremento também dá coisa adicional. Me salvei no dado selvagem. Ó, a Diana conseguiu incremento. Diana ou Diana? Diana, tá. Ia, boa, Joseph. Desce um incremento. Sucesso. Desce um incremento. Me fala a quantidade de sucessos total, por favor. Desce um incremento. O meu deu, tipo... Cada incremento conta como um sucesso adicional nesse caso. Então mais dois sucessos. Quatro. Mais um sucesso. Cinco. Sete sucessos. Sete. Só sete? Ó. Oh. Tá certo. Então tá, vocês têm três arpões, então. Um pra cada personagem jogador. Que foram com eles que foram resgatados. A Josefine, né? O ex-José. E a Capitã. Além disso... Pronto, agora tem que ser suíço. Não, o Jefferson tá. O José vai ter que virar Josefine agora, que ele já descobriu que tem peitinho. É tumor. É tumor. Carai. Porra, velho. Vai deixar fazer biópsia, então? Pelo menos rasgou a blusa, não a calça, né? Tá certo. Além disso, vamos lá. Então são sete itens, né? Sim. Três arpões. Tá, oh, caramba. Modernas espingardas, modernas rifles. Tá, vocês vão jogar então pra mim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco. Joga um D5 cada um de vocês. Joga um D6. Cada um de vocês. Dois. Um, dois. Você conseguiu uma pistola. Cinco, a Ju conseguiu? Um D6. Conseguiu um rifle. Mais um rifle. Ok, repete. Então tem dois rifles e uma pistola. Joga mais um D6 cada um. 4. Consegui uma espingarda. 2 rifles, uma espingarda e uma pistola. 2 pistolas. E mais outro rifle. 5 é rifle. Caraca, cuzão. Putz. Tipo, e aí tem, completo, então, tem né? O sétimo. Tem o sétimo item. Alguém rola aí um D6. Rola aí, capitã. Você que é capitã. Vem rolar, Jeff. Já rolou? Ok, rolou. Uma submetralhadora. Beleza. Então vocês têm uma Tommy Gun. Peraí, nós saímos com essa... Anota aí. Vocês têm uma Tommy Gun. Mas, viu, molhou. Hein, Jefferson? Oi? Tudo isso tá seco? Vamos descobrir. Vocês têm uma Tommy Gun. Rifles. São dois rifles, né? Vocês têm duas Winchester 76. Winchester com W. Duas espingardas também, né? São duas espingardas cano duplo. E duas pistolas, né? Tem duas Peacemaker .45. Oi. Posso? Essas... Ué, por que só tem seis? Ah, Tommy Gun. Ok. Aí, aí vamos ver se essas armas elas estão em bom estado, tá? Tá. Vocês vão jogar cada dado também pra mim? Pra cada arma aí? Vocês vão jogar um D6. Tá, tem que tirar 4 ou mais D6. 4 ou mais pra arma tá em bom estado. Qualquer resultado abaixo de 4, descarta a arma. Vamos lá, quem vai rolar pra Tomigan? Tomigan, pra quem não conhece, aquela metralhadora Thompson. Eu não tenho. Vai rolar um D6, 4 ou mais, a arma tá em bom estado. Tomigan, vai lá, primeira. Aí eu rolo pras duas. Por que não rola todos os D6, mano? Tá podre. Tomigan já era, que bosta, hein? Você é de D6, é mais fácil. Mas vai valer pra qual arma? Já aparece uma sequência aqui, a sequência aqui, a sequência aqui. Tá bom, então rola barra R, 6D6. Joga 6D6, então. Eu vou rolar 5 agora, né? Porque eu já rolei 1, você tem que rolar 6. Não, não, são 6 armas que sobrou. Ah, são 6 que sobrou? Isso. Nossa, só faltava perder todas as armas. Aí eu dou um tiro. Eu racho. Eu me dou um tiro. Vamos lá, na sequência. Vai dar tiro com que arma? É, então. Ó, salvou 3 armas. Uma espingarda, uma Winchester tá boa. Uma espingarda tá boa. As duas espingardas tá boa. É, as duas espingardas tá boa. Duas Peacemaker tá ruim. Tá, então vocês têm duas espingardas e uma Winchester. Beleza. O Winchester é aquela arma de filme de faroeste que você engatilha assim embaixo, tá? Não é pra gastar coisa super atrás? Ah, engatilha na alça do bagulho do gatilho. Engraçadinha. Tem duas ainda. Tem o Jin e o Sam. Não, não tem não. Ok, vocês têm um Winchester e duas espingardas de cano duplo. A munição de vocês é limitada, mas vocês têm essas duas armas. O submarino começa a subir, tá? Vocês começam a ver o... Quantas pessoas normalmente tem dentro do submarino desse porte que tá subindo, que eu tô vendo aí? Dentro desse submarino, umas 12 a 20 pessoas. Ela não tá querendo tomar o submarino. Vocês estão em 3 pra cada um de vocês. 3x3, 18. Não, 3x3, 9. Mais vocês, 12. Exatamente um número bem próximo do de vocês. Ah, eu acho que... Olha aí! Acho que está na hora de nós vingarmos. Você sabe dirigir o submarino? Claro! Aí eu dou aquela pensada, ainda bem que o submarino não afunda, né? Afunda assim. Tudo que move nas águas eu sei dirigir, eu sei... Navegar. Vamos. O que vocês fazem? Eu vou fazer. Vamos se aproximar do submarino. Ok. Tipo que negócio, a Capitã tá decidindo, ela não vai poder fazer nada, né? Tá com ela, ela é a comandante. Então, se ela decidir pegar o jogo pra o bagulho, não tem que ir. Ah, vocês podem fazer um motim. É sempre legal o motim. Faz um motim pra vocês verem. Porra, fazer um motim logo agora? Fazer... É, vambora. Tá achando que é quem? O Conan pra parar motim no peito? Opa, o que me deram aqui é pra isso. Bom, e aí, o que vocês vão fazer? Vamos se aproximar. Vamos se aproximar do submarino. Certo. Tá por trás de onde os caras olham assim, tipo. Um olham assim, periscópio. Isso. Certo. O submarino ele vai subindo, tá? Ele começa a emergir. Tá? Ele ainda não saiu da água. E aí sobe o periscópio. O periscópio sobe e olha na direção do navio. Tá? E aí vocês estão remando, dando a volta ali no periscópio. E aí o periscópio olha onde estava o navio, o periscópio baixa. E o submarino ele continua subindo, subindo, subindo, subindo. Vou colocar o botezinho em cima. Em cima? Não, tô brincando. Vou ficar tipo do lado assim, esperando ele subir. Ok. Ele vai subir, ele começa a sair da água, tá? Vai jogando água pra fora dele assim. Essa água cai um pouco dentro do bote ali. Boa hora pra subir já? Nada preocupante. Hã? Boa hora pra subir já? Sim, é uma boa hora pra subir. Vamos, Marujão. Ok. Vocês, sem qualquer dificuldade, vocês saem do bote, sobem no submarino. Tá? E aí vocês já veem aquela torre onde tem o periscópio e lá tem uma das escotilhas, né? E aí tem mais uma escotilha na popa dele também. O que vocês vão fazer? Vamos subir, né? E vamos dividir. É. Metade. Quem vai pra onde? Quem sabe atirar, vem comigo. Quem não sabe, fica aqui. Tô brincando, vamos. Tá bem que eu sei dirigir. Eu sei atirar, peraí. Não, vamos fazer assim, ó. Vem a dupla dinâmica, vem comigo e mais 3 NPCs. Uhum. 12, né? Isso. E os outros 6 vão lá. Ok. Na outra escotilha. Certo. Eu não sei atirar, capitã. A capitã também não, então tá de boa. Meu Deus do céu, sobrou pra mim. Meu bem, eu sou uma pessoa, uma velha já, eu não atiro. Eu delego as funções aqui. Bom, vamos lá. Acho que antes o que acontecer... de você ser capitã, você fala alguma coisa, né? Entendi. Antes de você ser capitã, você foi alguma coisa. Fui, aspirante a capitã. Ela foi soldado, ela foi legal, ela teve o treinamento. Sim. Fui capitã. Exato. Entrou, mas pra ser capitã não é pré-requisito saber atirar. Não saber navegar. Tem o treinamento militar, tudo, mas esqueceu porque só ficou dando ordem, né? Como eu sou mulher, os caras não me deixavam pegar numa arma. Oh. Bom, então vocês três, mais três NPCs estão na escotilha da torre, na escotilha principal. E os NPCs, eles vão pra escotilha da popa. Então os NPCs vão com o arpão. Tem 3 armas e 3 arpões, né? Isso. Então a gente vai dividir, tipo, 3 pra lá e 3 pra cá. Ok. Então a gente vai deixar, tipo, 2 com arma com a gente, porque eu acho que ele perde o periscópio. A gente vai ter mais chance de usar arma de longo alcance. Certo. E lá do outro lado, que eu acho que vai sair lá pela perto da parte das caldeiras, vai os caras com o arpão. Ok. Tá, então fica 2 arpão e 1 arma lá, e aqui 2 armas e 1 arpão. Fechou. Então aí eu ajo sem arma. Ok. Beleza. Vocês sobem todos na torre ali. E aí vocês estão num silêncio absoluto, tá? E aí vocês veem o volante ali da trava da escotilha e começa a girar. Tá. Começa a abrir. Fala assim, ó. A hora que... Eu falo assim, se abaixem. A hora que o cara levantar, vocês puxam ele pra fora. Ok. Tá. A escotilha vai girando. E aí abre a escotilha. Tá? E aí vocês veem sair tranquilamente um oficial com um cachimbo na boca. Um oficial alemão com um cachimbo na boca. Assim, ó. Agora. E aí, o que vocês vão fazer? Puxamos. Vai puxar o cara? Sim. Ok. Vamos lá. Então vocês vão jogar. Tipo assim, botar a mão na boca dele e puxa. Ok. Pega esse cachimbo pra mim. Vamos gritar. Não, a hora que os caras puxarem, eu vou pegar o cachimbo pra mim. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai, ai. 12, 24, 48. Tá, vocês vão jogar então pra mim um teste de agarrar. Vai jogar uma rolagem de luta. Lutar. 24. Briga, eu acho que é a perícia, né? Não, lutar mesmo. Lutar mesmo? É uma perícia. Então joga um teste de lutar, vocês dois. Vocês dois quem? Quem tá puxando, né? Imagino que seja um NPC e o Carps. Ok, o Joseph tá... Uia, conseguiu. Péssimo. Conseguiu. E eu vou fazer um teste de agilidade ou força pro cara escapar. Tá? Ele vai ter menos 2 nesse teste. Então joga um D6 mais um D4 menos 2. Só joga os dois dali normal. Não, D6 deu sucesso. Mas não é menos 2? Menos 2 não é sucesso, então. Então não é sucesso. O Carpus vai ter um sucesso, então acho que não importa com outro NPC, né? É teste resistido, pra ver quem tira valor maior, na verdade, né? Não, beleza, então. Na hora que o cara sai, né? E aí ele dá uma respirada um pouquinho mais profunda, ele é puxado pra cima com tudo. Ele olha assustado pra vocês... Tá? E ele já vai com a direção, com a mão assim, levando a mão em direção a uma arma. Ele tem uma Luger na cintura, já vai levando a mão. Vou pegar ele. Hã? Vou pegar ali enquanto ele tá... Vai pegar? Teste resistido de agilidade. Agilidade ele tem D4. Sério? É. Caralho. Faria, mas vai passar fácil. Pensando em gastar um Bane aqui. Caralho, mano, tá trolando, hein? Vou pegar essa arma, porque ainda ganhei uma arma já. Eu tô segurando o cara, velho. Não posso. Não, não. Quero jogar de novo. minha rolagem melhor. Nossa, salvou? 11. Porra. Catei as armas, o cinto, o que mais que ele tiver e o cachimbo. Tá, vamos lá, TV. Eu fiz tudo com ele ali, ele nem percebeu. Tá, eu tenho que jogar um teste pra você, né? Você tem do quê? D4? É, D4. Joga D4 aí e depois D4. Outro D4. 7. D6. Por que outro D4? Porque você explode, não é? Ah, explodiu, ok. 9. Foi bom, cara, hein? Eu tive 11. É, o cara quase que segura. Vocês lutam brevemente ali pela posse da arma, né? Mas você consegue tirar a arma e faz o quê? O que vocês fazem? Ah, empurra ele pra água. Empurra pra água? É, depois que eu fechei, você continua com a minha empurra. Usa o cara de refém, cacete, pra tomar o bagulho. Jogou o cara pra água. O cara, ele cai na água, tá? E aí ele começa a nadar. O submarino ainda tá emergindo, então forma uma espécie de uma corrente. Ali, tá? Forma uma espécie de uma correnteza. Ai, isso vai dificultando a natação dele. Então joga aí pra mim um D4 e um D. Não, só mais assim. Ela vai matar o cara na hélice do submarino, mano. Meu Deus. Puta que pariu, Snake Eyes. O cara teve uma falha crítica. Ele cai na água e ele não volta dela, não emerge. Meu Deus do céu. O cara desaparece. Tá, e na escadinha tá subindo mais gente ali. Deixa eu vir. Tá, já vocês vão fazer. Ok. Só vai fazer de novo. Para que o próximo sair, vai fazer a mesma coisa. Quando o primeiro ele sai com tudo. O cara gritar, ele morre. E aí o primeiro. É arremessado na água, faz aquele barulho. O segundo, ele já vem subindo assim, falando alguma coisa em alemão ali. Não sei se algum de vocês pegou o idioma, se alguém fala alemão, tá? Ele vai pronunciando alguma coisa em alemão ali. E ele já olha pra vocês. O que, que vocês fazem? Chama ele pra fora. Chama ele pra fora? Arma na cara dele. Arma na cara dele? Faço assim com a mão. Joga intimidar. Arma pra ele, faço assim com a mão. Chamo ele pra desse sair da escotilha. Assim com a mão. Não, eu não tô vendo sua câmera. Pessoal, silêncio. Saindo, cuzão. Não tô vendo com sua câmera assim com a mão. Ok. Descreve assim, seu assim com a mão, então. Eu faço sinal com a mão como se eu estivesse chamando ele pra vir até mim. Ah, ok. E faço assim e depois eu faço sinal de calado pra ele. Beleza, joga em intimidar. Tá, então. Brilha, hein, cara. Ei, caralho, o quê? Não tem intimidar? Não. Quer rolar ele não? O... Minha fé, eu tenho pouca fé, né? Então. Tenho pouca fé. Não dá pra ele ter um bônus ali? Porque, tipo, a gente tem várias pessoas ali em frente do cara. Tem mais dois de bônus. Já passa, Carps. Então passou, então. Então passou. Então passou. Beleza, a chorada salvou. O cara, ele só olha. Puxa, eu mando o baralho aqui, Carps. Peraí que eu entrego uma pra você, peraí. O cara, ele só olha assustado assim pra você, faz um gesto assentindo com a cabeça, tá? E aí ele vai subindo devagarinho. E ele fica ali olhando pra vocês, ele já ergue as mãos assim. Ele é um marujo simples, não é um oficial esse cara aí. Beleza. Arma? Não. Não? Não. Tá desarmado. Tem alguma coisa de útil nele que precisa ter? Útil? Bolsos assim? Tem visto os bolsos dele, tem fumo ali, tem... Peguei o cachimbo do primeiro cara, né? Pega o fumo. Tá bom, ok. Eu não sei se tem chaves lá dentro ou só escotilha. É? Chave ou é só escotilhas lá dentro? Só escotilha. Dá pra travar? Os acessos assim é escotilha, porque tem que travar com pressão. Mas as cabines internas, elas têm porta com chave. Entendi. Chave. Tem. Peguei. Ok. E aí, o que vocês vão fazer? Jogar ele pra água ali também. Jogar pra água? Caralho. Pula na água, velho. Pula na água, hein, fio. Os caras afundaram o meu navio, nós não fazemos reféns. Ainda mais alemães. Ok. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Vou jogar qualquer coisa aqui. Pula. Ih, deu errado. Tá. Não, que um D4, que é um D6, 2 D6 o cara tem. Tá, ele tá nadando, tá? E o vocês estão com duas armas, né? Tá com agora 3 armas e um arpão. Quem tá com arma, tem NPC com arma? Tem. O NPC fica apontando uma arma pra ele, fazendo gesto pra ele ficar quietinho. Pronto. Então ele não grita. Vou esperar um pouquinho pra ver se alguém sobe. Vocês olham na popa, mesma coisa aconteceu lá, eles conseguiram render 3. 3, ok. Né? Estão com eles rendidos ali, mão na cabeça. E aí passa um tempinho e não sobe mais ninguém. O que vocês fazem? Vamos descer. Descer? Ok. Exato. Falo pros caras, tipo, desce. Então, os prisioneiros jogam pro mar. Nossa. Tá, os caras estão jogando os prisioneiros pro mar. Quem que desce primeiro? Eu não sou, né? Porque eu não tenho arma. Provavelmente eu vou descer primeiro, que eu tô com a arma. Ok. Eu vou ter que ir na frente, né? Porque eu sou muito armado, de cabine. Quem desce em segundo? Porque descer não é descer na escadinha, não. Você segura e desce que nem bombeiro. É. Pode ser eu. Então vai a Josefine, depois... Vou por último. Vai por último? Fechar essa... Não, eu deixo o último pra fechar a escotilha. Porque senão os caras que tá lá fora vão entrar. Sim. Então eu já falo pros caras lá do fundo. Faço um sinal pros caras... Ah, deixa um guarda lá fora. Fecha a escotilha, entendeu? Ok. Tá. Beleza, então vamos lá. Joseph, você é o primeiro. Desce com tudo. Na hora que você desce, você tá ali na sala de comando, certo? Tem 4 marujos ali, incluindo o capitão do submarino. O que você faz? Eles olham espantados pra você. Ah, eles estão. Eu vou apontar a arma, vai apontar a arma? Joga intimidar. Eu não falo o idioma deles, então, tipo. Exato! Já aponta a arma e já vai chegando o pessoal atrás, né? Josefine tá com arma também? Não. A arma dela é a sedução da Josefine, filho. Que isso? Para de me explicar aqui! Eu tô tentando. Não sei, porque eu tô sem arma. Tá sem arma? Você não tá com nenhum arpão, vocês vão ter que pegar pelo menos um arpão. Eu tô com arpão? Pode estar com arpão se quiser. Então, beleza, eu tô com arpão, assim, apontando também. Legal. Tá. E você tá com arma também. Eu tô com a que eu roubei do cara, né? Tá com o que roubou, né? Ok. Então vocês vão fazer testes de intimidar. Só que a dificuldade... É, testes de intimidar normal, tá? Porque vocês estão em número igual. Vocês estão em 6, eles estão em 4. Eles acham que estão em 6, tem 2 lá fora. Por que eu fui ganhar um personagem com pouca fé, velho? Tá, vocês vão ter que rolar testes de intimidar. Vocês têm mais 2, porque vocês estão em maior número. E se vocês conseguirem uma quantidade de testes de intimidar igual a mais do que a metade deles, tá? Precisa ter mais de 2 sucessos, aí vocês conseguem intimidar eles e render eles. Tem que ter no mínimo 3 sucessos. Vocês têm mais 2, porque vocês estão em maior número. Acho que a gente caiu, amor. E armados. Só não. Voltamos. Opa! Beleza. Vamos lá. Então, vocês vão rolar testes de novo. Vocês vão jogar testes de intimidar, certo? Por vocês e pelos NPCs, ou seja, cada um de vocês vai jogar 2 testes de intimidar para considerar os NPCs, tá? E vocês têm que ter pelo menos 3 sucessos. Vocês têm mais 2 nos testes porque vocês estão em maioria. Então, Jefferson, não tem. Não tem intimidar? Joga o teste sem perícia para ver se consegue. Perícia. No topo da lista de perícias tem ali, sem perícia, D4 menos 2. É ali que você vai clicar. Perícia. Muito bem. Ô Jeff, quando tem esse bônus aí, põe no mais do. Põe no zerinho aqui, né? O bônus. Isso, na hora que você vai rolar, aparece uma caixinha e você põe o 2 ali. Ok. É possível isso? Não. É, porque você tirou tipo 2 e tem menos 2. É que você não pôs o mais 2 do bônus, Ju. Dá pra pôr no sem perícia. Ah, não dá pra pôr? Ah, ok. Tudo bem. Então você tirou 2 nos dois testes. Deixa eu rolar os dois aqui. Não, um teste só, né? É, não, nos dois dados, digo. Olha! Dois sucessos. Gente, tá tomando no D4 eu falho. No D4 eu falho. O selvagem me salva. É, o dado selvagem tá aí pra isso. Troca essa música. Então pronto, 3 sucessos já. 3 sucessos já. Tenho mais um sucesso. Deu 3 sucessos já? Deu 4 já. A Diana teve os 2. Você quer que eu tire isso aqui, né? Não, assim. Ah, que filho da puta. Ele tá no repetir. Ele perde o repetir cada vez que eu troco de faixa. Ok. Beleza, então vocês conseguem, né? Sim, eu acho que a gente caiu de novo, mano. Então vou fazer xixi. Voltamos. Ainda net aqui nesse caralho. Gala de mel. De mel? É. Meu Deus. A textura dela é interessante porque é uma cera. Ah. Mas é uma cera mais molinha. Mas o cheiro é muito bom. Ah. Essas velas aromáticas. Essas velas aromáticas. Boa também. Ouvem? Caiu de novo. Sim. Vertaram ou não vertaram? Você tá me ouvindo? O quê? Não. Tá baixo, tá mito? Acho que vocês estão me ouvindo pelo do Jeff, caralho. Deve ter bagaçado aqui. Não sei, eles não estão me ouvindo, tá muito baixinho. Estão me ouvindo? Alô? Tamo. Tamo ouvindo sim. Peraí. Vê se vocês escutam também. Estão escutando ela? Ah, peraí. Tem que mudar aqui. Não, já tá certo. Fala daí. Sim, mas bem baixo. O Jeff precisa comprar um PC gamer, precisa de todos esses programas que ele usa. Não, tá pertinho, amor. Ué. Tá tudo normal aqui. Esse programa que ele usa, acho que ele precisaria mais de um desktop, mano. Mas como ele precisa de trabalho. Alô, alô? Você ouviu? Oi. Então tá normal, então é isso aí. Fica bagaçado mesmo. Então beleza, vocês rendem ali a tripulação. O capitão, ele é o primeiro a se render, né? Não, teoricamente ele não quer ver os homens dele morrendo, tá? E eles erguem as mãos e entregam as armas pra vocês, tá? O que vocês fazem? Recolhemos as armas. Eu tô esperando uma ordem da capitã pra ver o que ela quer fazer com eles. Se vai prender eles numa sala. Okay. Se vai jogar eles ao mar. O que vai fazer? Depois a gente joga ao mar. Primeiro, amarrem eles. Amarrem eles? Isso. Aqui vocês vão amarrar, um deles sai correndo e vai pros fundos do. Não vai deixar, não. Se o cara sair correndo, ele vai tomar bala. Se sai correndo, ele vai pros fundos. Vai tomar bala. Vai tomar bala? Então joga atirar aí. Não, alguém atira nele aí. Vocês vão atirar dentro de um submarino? É bom, né? Eu já falo, agarra ele. Pega ele. Ok, ele sai correndo, ele entra numa salinha. Ele atravessa o corredor assim do submarino e ele entra numa salinha à esquerda. Quando ele entra numa salinha à esquerda, vocês escutam barulhos de pancadas e de faíscas. Vamos até lá. Eu falo pros outros caras que estão comigo, né? Tá, merda, mano. Tipo assim, a gente tá em 6, não tá? Uhum. A gente conseguiu amarrar os outros. Sim. O cara tá amarrado. Então eu falo assim, ó, fica você tomando conta deles, o restante vem comigo. Ok. Vamos lá. Vocês chegam lá. Eu vou soltar sinalizador pra alguém, fia. Vocês chegam lá e aí vocês veem que ele destruiu o rádio. A comunicação do submarino já era. Foda-se, eu não queria me comunicar com ninguém mesmo? Pois eu conserto. Ok. Uhum. Pegamos ele? Aí eu só não entendi o significado dele fazer isso, mas tudo bem. Pegaram. Eu falo assim, ó. Qual que é seu nome, cara? É Joseph, né? Dá uma pancada nele, Joseph, pelas. Saber que não é pra fazer. Dá uma coronhada no cara, o cara desmaia. Dá uma coronhada nele, ele desmaia e aí o submarino de vocês. Pouco depois vem dos fundos do submarino, da popa, né? Vem a equipe 2 de vocês, né? Com mais alguns alemães presos, né? E aí eles falam pra vocês: Capitã, conseguimos. Tivemos algum trabalho com alguns deles, mas conseguimos prender todos. Ótimo, muito bem. Quantos tem? Então? Tem 12. Tem 12 ali? É, mesmo número de vocês. É, gente. É, capitão, vai querer jogar dois no mar? Ou vamos manter os reféns aqui dentro? Dois não, tacaram 5 no mar. Capitão. Oi. Capitão. Oi. É, se a gente manter eles aqui no submarino, eles não vão consumir oxigênio? Não, consumir eles vão, mas o submarino ele suporta. Tá bom. Vamos amarrar eles em algum lugar onde eles não vão causar problema. Vamos trancar eles. Ok. Trancar numa cabine. Ok, trancando numa cabine. Cabine pequena pra eles poderem que. Beleza, e aí o que vocês fazem agora? Eles ficam sem planejar nada. É, eu não sei, eu fico pensando que eles vão respirar todo o nosso ar e a gente ganha um custo de manter eles vivos, né? Alimentando e tudo mais e correndo. Você falou que vai alimentar eles. Caramba, hã? Não é à toa que surgiu a Liga das Nações ali, depois dessa guerra aí. Olha só o pensamento genocida de vocês. Mas é. Mas os alemães, eles que se viram, filho. Vai, a minha carga já era, né? Carga que carga. Então, a carga que a gente tinha já era. Não vai dar pra gente recuperar. Já era. Então a gente tem que o quê? Voltar. Tá com o submarino alemão não é a melhor ideia. Vocês vão tentar código Morse com o farolete pra tentar comunicação. Já com o rádio foi. Beleza, vamos voltando pra onde a gente tem que. O código Morse ficava junto com o rádio de comunicação, né? Isso. A gente conserta, vou tentar consertar. Não, código Morse não é telégrafo, isso aí já era, tá? Mas vocês, quando avistarem uma embarcação, vocês podem mandar um sinal de luz em código Morse pra tentar identificar. Fazer isso, vamos indo. Ok. Mas primeiro vamos identificar se a embarcação não é alemã, né? Essa aqui agora é, né? Sim. Quando vocês avistarem o navio, né? Beleza, e aí eu. Se ninguém souber consertar, eu vou tentar consertar o rádio. Ah, eu tenho que consertar, mas... Impossível consertar, ele destruiu inteiro. O rádio tá completamente destruído. Dá pra consertar? Não dá pra consertar. Nem consertar na gambiarra? nem na gambiarra. Beleza, então, vamos indo então. Ok. Você não quer que nós comunica com ninguém mesmo? Não, não quero, não quero. O cara meteu uma reta no rádio, não vai falar com ninguém. Tudo bem. Vamos indo. Ok, pra onde vocês vão então? Voltar pra Inglaterra? É, e em frente não dá, né? Hã? É. Eu vou até o meu destino e falar assim, ó, afundou meu navio, e aí? Ok. Beleza. Eu imagino que eu tenho que voltar. Certo. Beleza. Capitão, você vai, traça uma rota, então, ali com seus marujos, tudo, né? E vocês tocam a viagem de volta, tá? 3 dias depois, vocês estão na Grã-Bretanha, tá? Só que passam-se os 3 dias e algo estranho acontece, tá? Nos 2 primeiros dias, até a coisa é normal, é sem muitas surpresas, vendo uma costa sempre ali próxima, tudo, né? Mas quando chega no final do 3º dia, aí vocês notam que tem alguma coisa errada, tá? Vocês estão muito longe da rota de vocês. E vocês percebem isso, porque quando vocês sobem o periscópio pra olhar do lado de fora, vocês estão cercados por gelo. A iceberg por todos os lados. Ô, capitão, você não sabia pilotar isso aqui, não? Sei pilotar. A fio do lugar está estranho. O que, que vocês fazem? Será que os mapas deles estão errados? Pelo que eu me lembre, a Grã-Bretanha não era coberta de gelo. Os mapas deles estejam errados. Sim, os mapas estão em alemão, você sabe falar alemão. Caralho, eu sei olhar o mapa, né? Pô, o mapa tá em alemão, tá, mas o mapa, o desenho é universal, pô. É, não, desenho mesmo. Então, não, não. Até ter a abertura na era Meiji e tudo, os mapas japoneses colocavam o Japão como centro do mundo. Não, não importa, Japão do lado vai ser sempre a mesma coisa, depois vai ser sempre a mesma coisa. Ok, ok. Entendeu? Mas só uma curiosidade de oportunidade. Bom, mas e aí? Ai. Vamos submergir, né? Hã? Vamos submergir. Emergir. Emergir. Pra cima é emergir. É, pra baixo é submergir, tem razão. Subir. Submergir, não, emergir. Vamos subir. Okay, vocês sobem e vocês olham. Vocês estão no mar Ártico, provavelmente, porque tá cheio de icebergs, cheio de gelo por todos os lados. Pega um binóculo e olha, vê se tem alguma coisa próxima ali. Gelo por tudo quanto é canto. Caralho. O que vocês fazem? Obrigado, porque aquele filho da puta destruiu o rádio. Coisa muito errada aqui. O mestre quer fuder a gente. Tá trolando. Até porque a trilha sonora aqui é do King Kong, não tô gostando. Eita. É só porque é de época. Vai no King Kong e a caveira de gelo. E aí, o que vocês vão fazer? Capitã? Vai olhar no radar se tem terra em algum lugar. Terra? No radar? É, tipo, você tem uma ilha, tipo, dá pra ver, tipo, porque a ilha nada mais é do que uma montanha. Mas que isso tá, que você vai jogar um monte de ilha. Vários icebergs, né, próximos. Pega, eu quero o iceberg, ele não vai até o fundo. Passa de gelo ali. Mas o radar, ele não é 3D. Baixo, eu tô vendo embaixo. É sonar, né, na verdade. Joga um teste de navegar. Ok, sucesso, tá? Surpreendentemente, com o radar, você consegue localizar o que parece ser uma enorme ilha. Tem uma enorme ilha aqui perto. Uma ilha, você calcula, do tamanho da Grã-Bretanha, talvez. Olha a Grã-Bretanha aí. Chamada Antártica. Vamos até lá. Vai até lá? Por baixo ou por cima? É por cima vocês estão, né? Por cima, né? Porque por baixo não sei como é que está lá perto. Aham. Certo, vocês vão se aproximando então até o ponto que vocês avistam de fato uma ilha gigantesca, tá? Ou um iceberg gigantesco. Só que os instrumentos mostraram pra você se tratar de uma ilha, tá? Não de um iceberg. Porém, quando vocês olham, é uma montanha de gelo que tá diante de vocês. O que vocês fazem? Descer? Capitão, onde vamos ancorar o submarino? pode voltar não, Capitã? Eu acho que a gente não tem roupa suficiente pra se aquecer nesse frio. Os caras vieram da Alemanha, lá eles devem ter roupa de frio com eles. Então, depois de 3 dias, tanto os suprimentos quanto o combustível de vocês já tá à beira de esgotar. Mas nós vocês temos não tem mais 3 dias no mar aí pra navegar. A gente vai ter que descer pra saber onde que a gente tá, porque se o mapa deles tá errado alguma coisa, vai ter que saber aonde a gente tá pra saber pra onde a gente vai ter que ir. Certo. Ok, vocês vão indo então aí. A gente vai conseguir uma outra embarcação, porque o suprimento não vai aguentar muito tempo. É, vocês vão precisar de combustível, né? Se tiver combustível aí, chole. Se vocês não cagarem e acertarem o submarino no iceberg, tá beleza ele ainda. Tá. Ah, mas como não vai conseguir nessa época? Eu acho que não sei se tinha aqui nessa ilha. Tinha o quê? Acho que o combustível é carvão. Se era habitável ainda. Petróleo. Petróleo, diesel. Aqui na Itália. Eu acredito que seja Antártica, né? Antártica, você tá fumando droga. É, Antártica é Antártida. Bom, tá com a Sub-Zero na cabeça, é isso que eu tô falando, Antártica. É Brahma. Get over here! A gente pega, tipo, a roupa dos alemães, porque eu imagino como os caras veio da Alemanha, eles têm roupa de frio. Ok, roupa de frio eles têm. Comida já tá escassa. A água potável já tá escassa. Tem eles? Que isso? Ah, só lembrando que a gente não deu comida pra eles, viu, Jeff? Você tá contando que a gente alimentou esses caras aí, você tá enganado, hein? Ok, vocês têm um outro problema. Vocês têm um foco de contaminação dentro do submarino, que eles morreram. Vocês deram, não deram comida ou não deram água também? Não, só não damos comida. Água ah, tá. Foi. Então eles estão à beira da morte ali. Caralho, não, a gente não vai fazer isso não, vocês estão fumando droga. Ué, você tava jogando todos os caras na água agora há pouco, agora eu não quero deixar os caras morrer de morrer? Não, tá. Mas lá dentro. A gente vai comer eles! Meu Deus! A gente não tem eles vivos pra se alimentar deles, a gente não tem sobrevivente, a gente tá na guerra. Meu Deus, gente, nós somos mercantes. Nós não somos os combatentes da guerra, viu? A gente não é nazista, não, viu, filho? A gente lucra com a guerra. A gente tem que sobreviver. Bom, beleza. Vocês saem procurando uma ilha. Ó, vocês encontram a ilha. E aí vocês vão navegando em direção à ilha. Tá? Só que assim, a ilha é uma montanha rochosa. Rochosa não. Congelada de gelo puro, tá? Não tem nenhum ponto onde vocês possam aportar o submarino pra, de repente, escalar e procurar alguma coisa. Mas aí uma coisa chama a atenção de vocês, tá? Conforme vocês estão indo devagarinho e tem um dos NPCs ali, um dos marujos tá do lado de fora e fica jogando o balde d'água, o balde na água ali pra medir a profundidade que tá ali, ver quantas braças tem de profundidade, né? Chega uma hora que ele puxa o balde vem com uma planta. Opa. Uma planta. Ele põe a mão, ele grita: Capitã! Água quente, água morna! Opa, tem algum rio aqui perto. Isso é bom! Água potável, hein? Aí ele bebe. Não, é água potável sim. É algum rio. Bom, bom. E aí vocês começam a procurar, e aí vocês veem. Aquela geleira gigante, mais ou menos no meio dela, tem uma abertura embaixo, assim. Tá? Tem uma abertura e dali escoa um rio que vai pro mar. Tá? Não ajudaria muito, né? Numa situação comum. Só que vocês têm a sorte de terem um submarino. O que, que vocês fazem? Submerge e entra por baixo. Ok. Tá? Vocês submergem e aí vão navegando por baixo ali, olhando atentamente no periscópio, vendo como é que é a dimensão daquela caverna submarina, os holofotes do submarino iluminando, tá? Até que finalmente, né, a capitã consegue enxergar um fio de luz na escuridão e vai guiando o submarino naquela direção, e aí vocês veem a saída dessa caverna submarina ali, e aí vocês emergem. Quando vocês emergem, tá? Capitã, você olha ali no periscópio. E a visão que você tem é estupenda. É incrível e espantosa. Tá? Você vê uma selva. Você vê uma enorme selva. Sério, mano. E aí, o que vocês fazem? Vamos até... Como é que é uma selva em algum lugar? Mas é uma selva tropical? Parece ser uma selva tropical. Pera, a gente tá num país completamente tropical, gelado. Abençoado por Deus. Alguém joga um tese de conhecimento antigo aí? Eu acho que a gente entrou na era do gelo. Vamos encontrar dinossauros. Vê se alguém tem um conhecimento de história, um conhecimento do mundo antigo. Joga um teste. Então, conhecimento geral com menos 2. Joga sem perícia? Conhecimento geral. Isso, joga sem perícia. É, conhecimento geral menos 2. Pode jogar um sem perícia? Pode jogar conhecimento geral ou sem perícia. Nossa, alfa. Tem essa mina, hein? Ô, Josefine, que beleza. Josefine. É, Josefine, eu falei. Eu passei também. Quando a capitã descreve o que ela viu pelo periscópio, Josefine, você imediatamente se lembra de um livro que você leu anos atrás. Um livro que descrevia a vida e obra de um marinheiro que navegou com Cook, Robert Cook, tá? Pelos mares. E esse marinheiro, um marinheiro italiano, não, um capitão italiano, ele conta que numa de suas viagens em direção ao oceano Antártico, Ártico quer dizer, em direção ao oceano Ártico, no momento em que ele se afastou muito das rotas conhecidas, ele encontrou uma ilha quase tão grande quanto um continente, uma ilha fértil, no meio das geleiras. E ele chamou essa ilha de Caprona. Caprona. E aí, pela descrição, e segundo o relato desse navegante italiano, seria um local mítico, assim, um local que traria assim, um conhecimento científico perdido para a humanidade. E se a descrição desse navegante e a descrição da capitã estiverem corretas, vocês conseguiram chegar a esse local místico. Mítico. Eu repasso essa informação meio berrando, assim, porque eu quero que todo mundo escute. Uhum. E eu falo que é Capron? Caprona. Deve ser Caprona. Isso. Parece espanhol. É uma cabra em espanhol grandona. Exato. Meu Deus. E aí, o que vocês fazem? Sabem quais são os perigos do local? Acredito que teremos que explorar para descobrir, capitã. Mas de toda a nossa carne, nossos suprimentos. Teremos que caçar. É, vamos ter que arrumar suprimentos. Pouquíssimo, tá escasso. Se não for aqui, teremos que ser numa parte gelada. Praticamente dentro do submarino você só tem alemães pra comer agora. E eu não gosto de carne humana. E não tô falando de salsichão e chucrute. Mas eu não gosto de carne humana. Porque é muito dura e fibrosa. E o que faremos com esses alemães, capitã? Teremos eles trancados. Que desperdício! Era melhor ter deixado eles se afogarem. Que isso? Oh. José, tá bem, José? Bota a mão na testa dela, Jeff. Eu tô com febre. Essa água aí me transformou, me deu seios. E tá agora eu tô... Eu quero comer. Você está confusa por você ser o que você não é. O José olha pros alemães e vê uma salsicha, tipo pica-pau. José, qual é o seu nome, José? É José. Não, seu nome não é José. O verdadeiro José. Seu nome verdadeiro. Foram todos amaldiçoados que me deixaram assim. Tem certeza? É o ramo a meio. José, por favor, José. Você criou seios com a água do mar. É o que eu tô dizendo. Vamos ver o que mais a água do mar lhe deu, então. Abaixe as calças. Capitão, você não faria isso. Eu já Viro de costa, Jeff, meu Deus do céu. Ok. Minha cara, vamos ver se você é José ou não. Vamos ver se o Marley tirou alguma coisa ou se ele lhe deu alguma coisa. Ui. Ou você vai falar a verdade pra gente? Capitão, eu sou um homem íntegro, eu espero que você me respeite. Então, por favor, mostre o seu documento. Ui. Capitã, nós estamos com 3 suprimentos. Acabamos de ingressar aqui numa terra mágica. Uma terra que pode ter sido perdida por anos. E você tá querendo que eu tire as minhas calças? Correto. É você tomar banho nas águas quentes. Eu preciso saber que eu confio na minha tripulação. Se a minha tripulação mente pra mim, eu não posso confiar nela. Colate, colate. Então, ou você me fala a verdade, ou você me mostra a verdade. Eu não tenho problema de ter mulheres na minha tripulação. Eu sou uma que deu muito duro pra estar aqui. Eu só quero que você fale a verdade pra mim. Ou me mostre ela. Senão você irá ir lá fazer visitinhos pros alemães. E aí você okay. Vai poder comer todos os alemães que você quiser. Ok, eu admito. Talvez a água do mar tenha me transformado em mulher, mas eu ainda quero ser chamada de José. Peraí. Tipo, não. Jeff... O seu nome você pode... do Joseph. Eu começo a olhar no meu corpo pra ver se tá criando ser. Transformando. Olha, 3 trancado no submarino, com alemães fedidos aí. Comendo batata e salsicha. Comendo batata, repolho e salsicha, tudo apimentado. Né? Enchendo a cara, bebendo, né? Como mulher é atípico, né? Você começa a olhar e você sente assim, que tá meio estufadinho assim, o peitoral. Eu olho pra pinga, pra minha garrafinha. Não foi aquela água, não, moça. Ok. Eu não estaria de... virando uma mulher, moça. Se você tá virando homem, virando mulher, também estaria, né? Eu não ligo de te chamar de José. Mas você é uma moça, certo? Parece que as águas do mar me quiseram assim. Eu diria que outra coisa que te quis assim, mas tudo bem. Só seja sincera da próxima vez. Tipo, então toda a tripulação virá uma mulher, então. Respeita aqui meu gênero. Seu gênero é o quê? Meu nome é José. Nossa, você pode ter o nome que você quiser. Não ligo como eu te chamo. Vou te chamar de Marujo, se for o caso. Pode ser. Então, ok. Marujo com peitos, vamos descer. Marujo sem peitos, vamos também. Por favor, só fique um pra tomar conta desses alemães. Nós voltaremos com suprimentos. Sim, capitão. Capitão. Fica um marujo lá. E aí vocês saem pela escotilha? Eu quero, tipo, como que faz, tipo, da parte do submarino? Qual pergunte? Gira a manivelinha. Não, ele tem uma chave. Tem uma chave? Vou levar a chave comigo. Porque se os alemães renderem o meu marujo, eles não vão fugir com o meu submarino. Ah, tá, eu não vou conseguir nem sair daqui, eles não tem nem combustível pra isso. Nunca sabe, mas eu quero que o meu submarino esteja aqui quando eu sair. Ok. Beleza. Levei a chave do submarino comigo então. Ok. O submarino também tá quase sem combustível. Deixa, vou desligar pra economizar. Vou levar a chave. Ok. Quando vocês saem de dentro do submarino, que vocês saem pela escotilha e estão ali em cima do submarino, tá? Vocês estão navegando num rio largo, tá? Caudaloso. Vocês olham ao redor e vocês veem uma imensa floresta tropical cobrindo toda a extensão até onde a vista de vocês alcança. Certo? E aí vocês veem animais ao longe, animais estranhos, grotescos, tá? E aí vocês escutam como se fossem gritos, guinchos horripilantes acima das cabeças de vocês. Vocês olham pro alto e vocês veem pássaros gigantescos. Mas quando vocês fixam os olhos, vocês percebem que não são pássaros. Eles são répteis alados. Pra quem tem conhecimento geral aí, vocês estão vendo pterodáctilos voando. Eu falei... As águas do mar, eu estou dizendo, foram as águas do mar. Maruja, maruja. Vamos. Bem, a água é potável, né? Água é potável. Beleza, já reabasteceu o suprimento de água. Ok. Levem pro pessoal lá embaixo e pro marujo que ficou. Sim, capitã. Aí dois marujos, eles vão com baldes ali pra pegar água. Tá? Ele tá pegando água, né? E aí um dos marujos cata um balde, né? E vai levando lá pra dentro, tá? Uhum. O outro, ele sai com um balde assim, vira pra vocês. Nossa, capitã, foi uma grande sorte encontrarmos essa ilha. Surge um pescoço, uma cabeça gigantesca assim de dentro do rio. E bruf, abocanha o marinheiro. Fica esperto nesse aparelho, porque se aparecer uma coisa ali, vai se tomar tiro. Ok. Ele abocanha o marujo. Não, eu não quero comer o marujo, não. Já comeu o marujo. Não! Comi seu marujo. Mas ia sobrar eu, o cara que viajou. Um imenso réptil aquático come o seu marujo. Bala nele! Bala nele? Joga em iniciativa. Meu Deus. Vê na ficha se tem iniciativa. Não, é carta, amor. Vê na ficha se tem iniciativa. Não tem iniciativa em nenhum lugar, né? Vantagens, armas, armadura, não. Não, não tem. Então cada um de vocês vai sacar uma carta. Saca uma carta pro meu bicho também. Peguem cartas aí, gente. Pega uma pro meu bicho aí. Vocês conseguem sacar cartinhas aí? Nossa, o bicho tem um AIS, o bicho age primeiro, que legal. Tá, peraí que eu peguei as cartas erradas aqui, Jeff. Eu peguei carta fechada, não carta aberta. Mas eu tenho um rei. Tem um rei? Beleza. Você age depois do dinossauro. Ah, apareceu o seu rei lá em cima. Ju? Pegou cartinha aí? É puxar, né? Como é que é? Puxar uma carta. Isso, puxa uma carta. Arrasta ela pra cima do tabuleiro aí. Ela tá vindo, Ju, aí pra baixo pra você, ó. Tá vendo que você tá com 4? É pra você ter 2 só. Ah, você arrastou pro seu nome. Arrasta e solta em cima da mesa a carta, entendeu? Tá. Eu não sei qual que é. Uma dama. Ah, lá, uma dama. Então a Ju age em seguida. O bicho, eu, a Ju e a capitã. Ok, Elasmossauro vai em cima então. Ah, vai em cima de você. De quem? Vai em cima do Joseph. Joga aí, um D8 mais um D6 pro meu dinossauro. Quem tem problema com a água é o José. Não, ele tem problema com a água, você tem problema com dentes. Com dente nenhuma, não adoro os meus dentes. É, mas olha os dentinhos do bichinho aí. Como é que é? Tá, eu tirei 4. Ô Lucas, olha aí na sua ficha quanto que é o seu. Acho que é aparar? Meu aparar é 6. É aparar, é o aparar. É 6 o seu aparar? Sim. Tá. Então tá, o dinossauro, um elasmossauro, ele vai com aquela boca gigantesca em cima de você pra tentar te abocanhar. Aí você bate assim com a coronhada, com a coronha do rifle assim, e afasta ele de você. Ele não morde você. Aí é vocês. Tchau. Você começa por você. Tá, eu vou atirar nele com a Winchester. Winchester não, com a espingarda cano duplo. Ok. Então jogo atirar, né? Isso, jogo atirar e eu vou falar o dano aqui quanto que é. Eu já tenho aqui anotado. Preciso... Ah, você já anotou? Já. É, toda arma é agilidade, né, Jeff? Dano. Sim, todas com agilidade pra acertar. Não, o dano também, né? Tem alguma perícia que se chama... Perícia de dano aqui, porque não tem aqui. Tem que pôr. Ou não. Não. Não pode jogar o dano? Oi, Ju. Calma. É, daqui a pouco vai dar a minha hora. Sim, vamos parar nessa cena então, tá? Ah, vou fazer assim, cada um age e aí... Cada um faz uma ação e a gente encerra, então. Okay. Pode ser assim. Tá. Bom. Lucas acertou ou não? Eu, deixa eu ver qual que é a defesa do bicho aqui. Tô caçando aqui. Ô, caramba. É o aparar dele, né? Cadê? Como é que é aparar em inglês? Bite. Agile. Alguma coisa. Não, número fixo. Então, peraí que eu vou improvisar. Tá, ele tem 7 de aparar. Não, melhor, 6. 6. Então, joga dano. Joga dano. Joga o dano. Olha o dano. 3 aí, eu desconto da resistência dele. Resistência dele é 10. Então, morreu. Ok, superou a resistência dele. Não morreu. Então, acontece da seguinte forma. O Joseph, ele dispara um tiro com a espingarda de cano duplo no bicho. Tá? Consegue perfurar o couro dele. E deixa ele atordoado. Para ele. Ele fica. Ele tem desvantagem estando atordoado. Tá? Ainda não é ferimento. Para eu agir com ele atordoado, eu vou ter que rolar teste de espírito para ele poder agir. Para ele se recuperar do atordoamento. Josefine, certo. Você. Ok. Deixa eu explicar só uma coisinha. Vai. Eu tento. Eu tô com arma também? Ou não? Não sei se vocês deram arma pra ela. Eu acho que a gente pegou arma do marido dos caras, sim. Né? Dá pra ter se quiser. Tem armas dos alemães que vocês pegaram. Porque eu não sou tão forte assim pra eu tentar ir no arpão só. Agora vocês têm armas. Então eu vou tentar atirar. Ok. Então você vai fazer um teste de atirar. Contra a dificuldade... Ai, desculpa. Vocês estão atacando com armas à distância. Não tem que comparar com a parar do bicho. Então é 4 a dificuldade mesmo. Então pode jogar um teste contra a dificuldade padrão, que é 4. Tô viajando aqui. Ficou abalado. O louco! 9. Então teve um incremento. Então além de você conseguir atingir ele, você já deixa atordoado. Como ele já tá atordoado, ele tomou um ferimento. Já automaticamente. Tá? E aí você vai rolar um dado extra, além dos dados de dano que você rolaria. Tá? E vamos ver se você consegue passar a resistência dele, que é 6. Um dano da arma. D4 mesmo? Não, com que arma que você tá atirando? Como que pegou dos alemães? Então, peraí. Deixa eu achar não, aqui. Não, de a dela é... Não é o arpão, a dela? Não. A gente pegou dos alemães as armas deles. Ah, tá. Pegou dos alemães lá que prendeu. Rifle ou pistola, Ju? Rifle. Então tá. Então o dano dessa arma, ó, é 2d8. Vou jogar 3d8, então. Então vai jogar 3d8. Rola aí, tá 3d8. É, apareceu aqui uma mensagem. Vou roubar uma carta sua aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Vou então rola 3d8, que é o dano. Ah, já rolou. 12. Maravilha. Tá, ok. A resistência dele é... Quanto que era mesmo que eu falei? 10, né? 10. Ok, então passou a resistência dele, então ele toma mais um ferimento. Então ele tá com 2 ferimentos. Ele tá... No que o José... Ou a Josefine dispara... Pega no mesmo lugar onde o Joseph atirou, já abre um rombo do bicho e ele começa a sangrar em profusão. comida. Caralho, você tá com fome, hein? Eu estou mais de 3 dias no mar, preso com alemães idiotas. Nossa, que não acreditam nas minhas histórias. Mas você comeu, viu? A gente não tá tanto tempo sem comer, não, viu? Eu morro de fome. Deve ser as águas do mar. Águas do mar. Eu fiquei sabendo que mulheres comem bastante mesmo. Me respeita, cara. Ô, louco! Coroio! Caralho, ok, teve incremento. Então já causou um ferimento. Rola o dano só por desencargo. 2D8 também, né? Você tá com qual arma? Qual que eu peguei? A pistolinha que eu peguei do cara lá. Ah, pistola, tá com uma Luger. Não sei nem se tem Luger nessa época, tipo, foda-se. Depois eu descubro isso em algum momento. Pistolas modernas. Modernas, pistolas. Vai jogar 2D8 também. 2D8, mas então porque teve um incremento. Isso. Isso aí. Eu acho que é isso. Me lembro bem da regra, é exatamente isso. Ok. Bom, como já tinha tido o incremento... Então ele já tomava o ferimento de cara. E aí você mira na cabeça dele assim... Dá um headshot. E ele cai com a cabeça assim, no tombadilho do submarino. Hã? O dano rerola também? O dano também explode. Ah, é, então. Nossa. Regaçou o bicho de dano. Regaçou o bicho de dano. Eu não como os meus marujos! Ok, um marujo ele comeu, mas agora vocês podem comê-lo também. Uhul! Já falo pra dois marujos. Tem um jeito nessa carcaça. Ok, pra o nosso jantar em honra ao Elder. Ao Elder, boa. Ok, então pra gente finalizar então, os marujos eles já pegam alguns machados lá no dentro do submarino, já cortam o pescoço do bicho, né, jogam a cabeça pra água, pegam uma peça de pescoço do tamanho do tronco de um coqueiro, já levam pra dentro do submarino, né, e aí o chefe já começa a preparar. Quando chega o jantar, vocês indo mais pra dentro da ilha, e quando chega o jantar, vocês comem carne de lagarta assada. Ai, que delícia. Ai, que beleza. Vocês provam e, por incrível que pareça, a carne é saborosa. Essa aqui, ó. Funciona pros convidados lá, viu? Vamos pegar alemães de isca. Alemães de isca. Nós alimentamos os alemães, viu? A gente não passa... Alimentou os alemães? Ah, claro, não, a gente vai alimentar os alemães. Capitã! Se a gente for comer eles depois, eles têm que estar gordinhos. Fica com essa moça aqui? Ai. Sim, esse José com peitos aí tá complicado. José com peitos. Essa moça é minha birutinha da cabeça, capitã. Quem é a moça aqui? É o José com peitos. Eu não sei não, viu, mas acho que ela pode dar trabalho pra gente, viu, mas... Tranquilo. Tá tudo sob controle, Marujo. Ai, ai. Vamos ver, ela precisa se conhecer mais e aceitar ela mesma antes de... Vivemos tempos de opressão para nosso sexo. É normal algumas mulheres fazerem isso. Que da hora. Eu saio de perto dele. Ficaremos de olho nela pra não aprontar nada com esses alemães. Tranquilo. Se ela sair da linha, eu dou um jeito nela. Tá bom. Vamos parar por aqui então, galerinha. Vamos. Beleza. Espero que vocês tenham se divertido. Isso foi só uma introdução ao mundo que o tempo esqueceu, a terra que o tempo esqueceu. Foi legal. A terra que o mundo esqueceu, de Edgar Rice Burroughs. Pra quem não conhece, isso é uma história, é um livro. Tem um filme homônimo do mesmo autor de Tarzan. John Carter. É muito legal. Inclusive, eu baixei o filme aqui pra rever ele, que é muito divertido. Certinho. Vocês estão numa ilha em que o tempo... Que o tempo esqueceu, literalmente. Beleza? Literalmente, Era do Gelo, filme 3. É, mais ou menos isso mesmo, Carpes. É, um pouquinho pior. Tem um pouquinho de Cthulhu nisso aí também. Misericórdia. É, os caras eram tudo amiguinho nessa época aí. Cthulhu, ele passeava pelas histórias do Conan, pelas histórias do John Carter, por tudo. A gente tenta fugir do Cthulhu, mas o Cthulhu não foge de nós. É, o Cthulhu não sai da gente, é assim mesmo. Cuidado com Cthulhu, Cthulhu te pega, cuidado Cthulhu, Cthulhu te pega, Cthulhu te pega. Hipnodancer. Para com isso. Próximo personagem que eu for montar vai ser um bardo hipnodancer. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Bom, bora andar com a vida, papai, tomar banho. Né? Beleza, vamos lá. Beleza então, galerinha. Valeu. Beleza, falou, abraços. Tchau, tchau. Falou, fiquem galerinha. Bem. Até mais, gente. Amanhã tem mais. Bye.